no rádio para todo o sul do Brasil e para todo mundo pelo site atlantida.com.br. São 6:04 desta tarde chuvosa em todo o Rio Grande do Sul. Não sabemos em Santa Catarina como é que tá, mas pelo menos no sul do Brasil, aliás, no Rio Grande do Sul. Osca coisa em Santa Catarina. Tá osca coisa em Santa Catarina também. O sul em Blumenau tá quase... Estamos chegando com telefonia Big e da Milera. A moda está nas ruas. E os amigões do Pretinho Básico, como vão? E aí, Mr. P? Bem, boa tarde. Beleza, saudações. Boa tarde. Fala, Potter. Não tem como estar bem com esse vento, com chuva. Só legal isso começar falar. O programa. Assim. Legal. Clima puxando pra baixo. Clima bom. O popular puxando pra baixo. Clima legal. O popular puxando pra baixo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Imagina que podia estar bem pior com este tempo... E tu no hospital, por exemplo, internado. Aí tava bem pior. Ou então tu soube a chuva. Tu sabe que... Na chuva, ao relento, sem ter essa jaqueta bonita da Yves Saint Laurent que tu tá usando aí. É, ia ser bem mais difícil. Boa. E aí, Geizão? Como é que é, Geizão? Que saudade que eu tava de tu, Geizão. Faz falta, viu, meu? Pô, obrigado, Geizão. Obrigado. Não pelo que menos Maurício tu me diz isso. Um cara obrigado, Geizão. O Geizão tá puxando o site de todo mundo. Porra, tu também. Que cara bom que é o que eu sou teu, bruxo, né? Te boto nas paradas, né? Agora, ô Davi, que saudades. Mas o Davi trabalha na mesa do lado da tua na zero hora, Santana. Mas o Davi quer me derrubar. Capaz. Não é verdade. Porque eu acertei o Falcão. Eu acertei o Vicente. Aliás, eu furei todo mundo. Vicente acabou de ligar aqui, mandando um abraço para todos os amigos do Pretinho Básico. Eu furei todo mundo. Vicente foi esperto. Esse é o Potter, cara. Eu e o Potter furamos todo mundo. Eu com a notícia. O Potter já passou dessa fase agora. Ele fura bem menos. Ai, que saudade! Que beleza! Cara. E aí, Purezinho? Tudo bem, meu brother. Tudo bem. Cara, falou em hospital, eu vou ter que mandar um beijo pra minha querida mãezinha que está no hospital. O que houve com a dona Valdeci? No Instituto de Cardiologia em Porto Alegre, está lá, né? Deu um susto na família esse final de semana, mas tá tudo bem. Eu sei que ela está nos ouvindo e vou mandar um beijão pra ela e toda a equipe lá do Cardiologia que tá cuidando de mamãe. Muito enfermeiras lá, muito bom. Não vi ainda, daqui a pouco vou dar uma passada lá, daí amanhã eu te conto. Manda um SMS que amanhã a gente vai lá visitar. Levar flores pra boa. Boa, pode deixar. Vamos lá, todo mundo visitar a Valência amanhã. Deixa que eu vou dar o panorama amanhã. Se ela já tiver levado alto, nós segura, chegamos lá, alguém já. Não, deixa não. Ela lá. Isso aí, vocês me racham a cara. E aí, Amaral? Tudo certo. Maurício Amaral. Pô, Maurício Amaral, nem te agradeci publicamente por ter segurado a onda aqui do programa nessas duas semanas. É, minha obrigação. Mas segura bem. Maurício adoece, o Maurício fica. Carrancudo. A pessoa que senta aí. Que fica aí. Nessa né? posição, ela começa a entrar em depressão. Ela sofre. Ela sabe sofre. Por quê, né? Eu te entendo. Porque a pessoa que fica aqui nessa posição enxerga vocês. Claro, né? claro. E mais do que isso, ouve vocês. Não, mais do que isso, não para de ouvir vocês. É verdade, não tem como não se deprimir. Nem o Silvio Santos seguraria isso aí. Faustão, então. Ah, e é meio que um 5 contra 1, né? Nós 5 aqui, contra o cara de lá, né? Não, às vezes 6, né? Hoje são 16. Às vezes 7 até. Hoje são 6, no caso. 6. E aí eu conto pra vocês o seguinte, há 4 anos, de 4 anos pra cá, eu percebo, antes de cumprimentar a nossa estrela móvel, eu percebo um acréscimo violento nos meus cabelos brancos. Rugas, substancial. Rugas, cabelos brancos. E não é só pelo tempo passando. Não, ok, o tempo passa pra todo mundo, mas é o tempo passando e ouvindo vocês. É meio como o Lula, que o Lula entrou de um jeito qualquer na presidente e saiu muito mais velho. Exato. Mas as pessoas que nos ouvem estão metendo o cabelo branco. Não, mas aí que tá, ela não tem responsabilidade sobre o que vocês dizem. Pensa o seguinte, o Lula saiu de cabelo branco, mas a Marisa saiu melhor depois do Marisa. Imagina a Dilma, como é que vai sair. E a família do Lula, muito melhor. A Ieda mudou muito há 4 anos. A solução é a seguinte, faça como o Mr. P. Pinta, o Mr. Pinta. O Mr. P de pinta. Eu já disse, eu não pinto, eu passo no quente. Muito bem, Mr. P. Não dá bola pra eles, Mr. P. O cabelo é teu, assim. Tu faz com ele o que tu bem entender. E vai ter que pintar a barba também, então. Não. Os tambores anunciam a estrela móvel do Pretinho Básico nesta segunda-feira. É o homem da zero hora, é o homem dos esportes, é o homem das letras e dos chops cremosos. David Corrêa. Não. Então também estava com saudade. Pô, Davi, eu também. Aliás, mandei muitos torpedos lá das minhas férias para o Davi, dizendo: Davi, chopes cremosos. Não, ele dizendo assim: estou aqui em Ipanema tomando chopes cremosos. E eu respondi: estou indo para Rosário. e eu indo para Rosário. Três pontinhos. Que beleza, mas no busão, no busão. Assim. No busão? Bom, pelo menos no busão, né, cara? No busão é brabo. Ô, meu, eu tenho que liberar aqui, fiz uma promoção no programa que eu apresento antes do Pretinho Básico, chamado Laboratório do Dr. Fexter, para o Rio Grande do Sul, porque Santa Catarina se deleita com o nosso querido Cacau Menezes e o seu Macrofonia. Então, mas, independente disso, a promoção valia para quem estava ouvindo a rádio no mundo inteiro. É uma promoção dos Raimundos e a ideia era uma foto com um ingresso de um show dos Raimundos, o mais antigo possível. Uhum. Certo? Era uma gincaninha, exatamente. Com um ingresso de um show dos Raimundos, o mais antigo ganhava. Então a nossa ouvinte, Raquel Aline de Barros, que é de Blumenau, aliás, perdão, que é de Camboriú, Balneário Camboriú, ela mandou aqui uma foto do show dos Raimundos que rolou em 1994 na Santur, em Balneário Camboriú, junto com Sepultura e Ramones. Cara, rolou também aqui em Porto Alegre. Rolou também em Porto Alegre. Sabe que eu apresentei esse show no Gigantinho em Porto Alegre, cara. É mesmo, Porã? 94. Pô, demais, muito cara. Massa. 94, 2004, 94. 16 anos depois e tu apresentou um evento da luta. Exatamente, tu vê, né? Continua no ringue. Porém, é um apresentador. Então, aqui, também. Obrigado, Raquel Aline de Barros, e a todo mundo que participou mandando as suas fotos com o seu ingresso antigo do show dos Raimundos. Obrigado aí pela participação, a Aline, Raquel Aline de Barros, então faturou. Qual é? Perdi a piada aqui que hoje. Não dá mais, velho. Não, porém, apresentador, não tá dando mais, cara. Não, mas é só radical, tu viu, eu né? Eu também quero Sepultura férias. Sepultura pra luta livre. Não é luta livre. Combina. Kickbox. Combina. Kickbox não tem nada a ver com luta livre. Atlântida no mundo das lutas. É, isso aí. Aliás, o programa alcançou já na sua segunda apresentação, porque é um programa semanal, todos os sábados às 8 da noite, Atlântida no mundo das lutas, alcançou já uma notoriedade. Meu programa. Junto aos praticantes de lutas, aos amantes, adoradores de luta, demais. Nós aqui, né? Eu vou esperar que eles tragam o Ted Boy Marino pra entrevistar. Fantomas. É. Tem que trazer, foi ali que tudo começou, no Telecatch. É verdade. Só que a diferença daquilo pra isso é que aquilo era de mentirinha. Aquilo era de brincadeirinha pra criança. O nosso Minitauro, o Rafinha, ele realmente luta? O Minitauro só apanha. É uma ruim o Minitauro. Jogo futebol, hein? É uma ruim. Bom, deficientes visuais são os destaques do Clique RBS. Deficientes visuais são impedidos de participar do concurso do Detran em Santa Catarina. A instituição não forneceu professor, leitor ou prova digitalizada aos candidatos. Assim não dá, né, Magnata? Ao chegar no local da prova às 8 da manhã de domingo, dois deficientes visuais receberam a informação de que não poderiam fazer a prova. Eu vou enriquecer se eu sou um desses caras, né? É o deficiente visual, né? Ele já tava numa briga na justiça, né? Porque nem todo deficiente visual é obrigado a lembrar ele, sabia? Não sabia. Claro, nem todo deficiente visual. Não, nem todo ser humano é obrigado a ler. Sim. O deficiente visual não é obrigado a ler em braille. Então, obrigado quer dizer uma prova, né? É, então tu oferecer informação em braille não garante que o deficiente visual vá receber a informação. Uhum. Por falar nisso, cara, tem uma ouvinte nossa muito querida, chamada Gisele. A Gisele foi eleita a Miss Brasil Deficiente Visual. Ah, é ouvinte do Pretinho. Ela mora em Porto Alegre, trabalha. No mesmo dia que foi eleita a gaúcha Miss Brasil, Priscila Machado. No concurso tradicional também foi eleita. Eu fiquei com um olho na mesma noite. Concurso e um olho no outro concurso, cara. Então um beijo, né, pra todos os deficientes visuais que estão nos escutando. Pô, galera da banda agradece, hein, Magnata? Metade dos adultos brasileiros sofre com excesso de peso. Viu, gente? Ah. Em pesquisa em todo o país, o IBGE detectou, em relação às análises anteriores, um grande aumento no número de pessoas com sobrepeso e obesidade. De acordo com o Instituto, 30% das crianças entre 5 e 9 anos sofrem já com o problema. Mulheres adultas registram um índice de 48%, enquanto os homens com idade superior a 20 registram um índice de 50%. Na saída da adolescência ali, o cara se larga. Já tá obeso. Esses dados alertam sobre o agravamento do problema em pessoas de todas as idades, tornando-se cada vez mais importante o cuidado com a alimentação. Estar acima do peso é muito mais do que uma questão de estética. A obesidade é uma doença que implica em problemas emocionais, como a depressão, e físicos, como a diabetes, apneia, câncer, hepatite, osteoporose e doenças cardiovasculares, celulite e cardíacas. Isso aí depois de certa idade é quando o cara ganha corpo, como se diz, bota corpo. É. Eu dos 23, 24 aos 30 anos eu engordei 26 quilos. Sério? Olha, eu era muito magro, cara. De quando a quando? De 24 até os 30. Exatamente a mesma coisa que eu. Eu saí do Alegrete com 18 anos, com 57 quilos. E hoje eu tô com 78 quilos. 20 quilos. 57, 21 78, quilos. 21 quilos. 21. Vocês ganharam o capu, praticamente. Não, isso aí o cara bota corpo. Não quer dizer que o cara vai ficar gordo. Mas eu fiquei um pouquinho acima, digamos, do meu ideal. Uhum. Eu me lembro que eu tava lendo sobre negócio de obesidade, né? E eu tava comendo num restaurante maravilhoso que tinha lá em Criciúma, que era o Recanto do Fritz. Eu tava comendo um lombinho à moda russa com chope. Que loucura! E aí eu li que exatamente carne de porco com cerveja é o que mais engorda. Daí eu pedi, troquei por um filé parmegiana e um uísque. Mas o que mais impressiona nesse dado são as crianças, né, cara? Porque é 30%, né? A criança é alimentação e só alimentação, né, cara? Porque isso é responsabilidade dos pais. Dos pais. Na boa. Que muitas vezes acabam terceirizando, né, a criação dos filhos para babás, para escolinhas, para tudo mais. E aí complica, né, cara? E dando porcaria, né, cara? Batatinha frita. Claro, porque é mais fácil dar batata frita do que descascar uma laranja. De uma maneira geral, né? É mais fácil tu dar batata frita do que descascar uma laranja. Biscoito recheado. Biscoito recheado é um veneno. Mas é bom. Mas é um veneno, cara. Mas é que esse negócio de consciência alimentar é uma coisa muito nova também, né? Do que se deve comer, porque durante muito tempo as pessoas comeram mal pra caramba, cara. Muita gordura e muito açúcar, isso, né? E muito agora, sal também é problema. Muito sal também, né? Pô, se come muito hoje em dia por causa da ansiedade, cara. Também. Um problema emocional, muito emocional. De ansiedade que leva com que as pessoas comam muito. O Bernardo não corre esse risco, ele é um come. Uma briga pra comer, come, guri. Não, mas tem que comer. A alimentação é fundamental pra prevenir qualquer, desde resfriado até, enfim. É uma briga. Por falar nisso, baleias fazem a alegria dos turistas em Garopaba. Litoral sul de Santa Catarina. Olha, eu fico pensando num cara que fica alegre com baleia. Eu fico alegre com as baleias. As crianças, pô. Eu entendo. Agora, um cara, não entendo. Eu fico lá na Praia do Rosa, lá criança só criança fica alegre com o Teletubbie. Tu fica alegre com o Teletubbie, Maurício? Eu fico muito alegre com o Teletubbie. Não, não fico. Muito alegre. Dois, três. Fica alegre porque o teu filho fica tranquilo, velho. Não, é legal, muito chato. Backyardigans é legal. Backyardigans é legal. Tirando os caras que estudam as baleias e as crianças, se você gosta de uma baleia, você é um imbecil. E-mails para pretinhobásico@atlantida.com.br. Tá me chamando de imbecil, Magnata? Pô, eu curto ficar lá na Praia do Rosa, lá só vendo as baleias. Não, curte a natureza. Deixa eu contar para vocês aqui que alguns adultos e filhotes, baleias adultos e filhotes, já puderam ser vistos na Praia do Siriú. A região é visitada por dezenas de animais que saem em busca de águas mais quentinhas, porque água quentinha é bom, né? Quentinho é bom, né, cara? É bom, quentinho. Uma aguinha quentinha no lombo, você rapaz. Você sabe que a cidade de Garopaba, ela começou por ser uma estação baleeira, né? Porque as baleias, antigamente, se caçava muito baleia e se comia carne de baleia, como no Japão até hoje os caras fazem, e tem muita gente contra isso, até Greenpeace e outras entidades lutam contra isso. Sabe que no Rio de Janeiro tem um lugar chamado Pedra do Arpoador? Ah, claro, tu sabe, Magnata, por que este lugar chama-se Pedra do Arpoador? Eles atiravam nas baleias dali, né? Com arpão? É. Ah, é? Legal. Nunca mais. Muito legal. Muito legal. É legal saber a história, né? Garopaba também era uma estação baleeira onde os barcos chegavam e ali sempre foi uma região onde as baleias vinham, continua até hoje sendo, né? E aí muitos navios, muitos barcos atracavam lá pra fazer a caça à baleia. Capão também tem uma baleia ali. Tinha uma época na minha vida que eu comia muita baleia. Capão ali ficou uma baleia. Não, é cidreira, o osso da baleia. Não, no pinhal, desculpa. Pinhal. Que era um baita de um osso de baleia, agora tá só o rabinho da baleia. Osteoporose, né? Lá em Rio Grande tem um museu oceanográfico. Isso. O oceanográfico. Lógico. Oceanográfico. É que tem as duas coisas, né? Mas o museu é demais. E na época eu fui lá, tinha uma carcaça inteirona no pátio ali onde tu bota o carro, de uma baleia, pra ver o tamanho nosso perto de uma baleia. A gente não é nada perto de uma baleia. Tirando a gorda. É. Continuando aqui na informação sobre as baleias, as primeiras baleias francas chegaram no começo de julho. Oh. E até o final da temporada, que acontece em novembro, a expectativa é superar a marca do ano passado, que foi de 102 animais avistados ali na banda de Garopaba. Sabe por que elas são francas, né? O nome delas, né? Elas não mentem. Elas não mentem. Umas pras outras. Baleias não mentem. Não, jamais. Até agora, cerca de... Até agora, cerca de 10 já foram avistadas. Os três últimos meses são os que registram o maior número de animais. Que a água tá mais quentinha, cês, né? Vocês já tiveram a oportunidade de avistar as baleias ali em Santa? Não sabe que é mesmo, galera. Já vi muita baleia. Muito lindo, espetáculo da natureza. Já vi um cético. Como é que eles sabem que não é a mesma baleia? 102 baleias foram vistas. Não, pode ser a mesma várias, que volta, né? Todo dia. Não, vem todo várias dia. Ao mesmo tempo. Documento, cara. Olha, uma baleia, duas baleias, mesmo. Baleia, tem blitz. Não, tem blitz. E tem muitas que ficam pro verão lá, né? No verão já vi muitas lá na beira da praia. Davi, é a mesma coisa que os cachorros. Tu olha pro cachorro, tu sabe que não é um cachorro, o outro, mais os animais. Mas os rabos deles são muito parecidos, muito mais parecidinhos uma com a outra. Não conhece rabo de baleia, Davi? Não. Ah, é demais. Eu posso fazer um agradecimento? Esteja à vontade, Amaral. Faz de conta que tu é produtor do programa e pode falar o que quiser. Essa audiência maravilhosa do Pretinho Básico. Semana passada, tu não tava aqui, a gente falou de uma ONG chamada Pequeno Desejo. Pô, eles, conheço demais. Eles, cara, trabalham em hospitais realizando desejos para crianças que estão internadas com doenças crônicas, leucemia, câncer, blá. E eles mandaram pra gente um agradecimento emocionado que o que teve de ouvinte do Pretinho que se dispôs a entrar no site e ajudar é pequenodesejo.org. Eles ilustram aqui, o Luiz Henrique tá no hospital, tem até a foto dele aqui, é um pouco até emocionante e tal. Sim. O Luiz Henrique queria uma guitarra, cara. E aí o ouvinte nosso, Ezequiel e a Ana Lu, foi lá e comprou uma guitarra e levou pro Luiz Henrique no quarto de hospital onde ele tava. E aí os caras falaram que, ó, se não fosse pela divulgação, essa foto não teria sido tirada. E esse menino não teria com esse estado, com esse sorriso no rosto. Nós não teríamos mudado a vida de uma pessoa. Cara, mas às vezes é muito simples pra ajudar, bicho. As crianças querem um brinquedo, cara. Eles querem uma bola. É isso aí. Imagina, a criança tá lá no hospital, cara, com leucemia, com câncer, triste. Aí tu chega e dá uma bola pra uma criança. Mas o que significa isso, né? E a gente pediu, os caras do Pequeno Desejo ficaram emocionados com a quantidade de ouvinte que foi lá e atendeu. Esse pede de novo, mano. É pequenodesejo.org. É um site de uma ONG, é inspirada no Make-A-Wish, que é norte-americano lá. Mas enfim, pequenodesejo.org tem uma lista de crianças onde estão internadas e a lista de pedidos que eles precisam. É fantástico poder ajudar, cara. Eu, quando eu recebi esse e-mail, me deu um negócio bom, sabe? Digo, pá, que a gente conseguiu fazer uma coisa muito legal. Legal. Eu quero um cigarro. Ótimo. Primeiro tu não é criança, né? Deixa eu só comentar com vocês uma coisa que eu recebi aqui de um torpedo do nosso bruxo Fernando Jorege. É, disse aqui, o surfista gaúcho, mudando de assunto, voltando para as baleias lá, tá? Surfista gaúcho de Torres, o Zeca Schaefer, que já faleceu, subiu em cima de uma baleia na Praia da Cal em Torres uma vez. Ele tava lá no outside, viu uma baleia, largou a prancha e subiu em cima da baleia. Isso surfista... tá registrado em vídeo e foto. Surfista não sobe em cima de baleia. O Potter também já largou muita coisa e subiu em cima de uma baleia. Como não, cara? Surfista não anda com baleia. Dito aqui, cara. Eu já vi o Potter com baleia na praia. Eu tava junto. O Potter largou tudo na minha mão. Eu nunca vi surfista com baleia. Eu vi o Potter abraçado numa baleia. Mas hoje o cara subiu em cima da baleia. Eu vou ficar em silêncio, porque se eu abrir a boca, eu acabo com muitas vidas aqui. Família, sabe? Bom, tá bom. Eram estes os destaques comentados do Clique RBS para este início de noite de segunda-feira. Agora a tua, Porã. Vamos dar uma rodadinha. Pode ser tu mesmo, Porã. Vai lá. Pode ser uma piadinha velha. Piada velha do Porã. Comércio de bananas do Cookie, porque banana no Cookie é bom. Pelo carinho imenso que eu tenho, pelo carinho imenso que eu tenho por essa pessoa, eu vou trocar aqui para frases de Luciano Potter, tá bom? Ao invés da piada, pode ser? Tá. Meus amigos, mais umas grandes citações de Harry Potter. Eu passaria protetor solar em todos vocês, menos no Porã. O Porã tem pelo. Eca. Não, eu não falaria Eca. É, tu não falaria Eca. Né? É, o Eca veio pelo ouvinte aqui. Esses motoristas de Porto Alegre são tudo um bando de mal educado, tem que multar tudo mesmo. É muito melhor o Maurício ancorando o programa. Viu que ele fala no tal jeito? O pior... Não entenderam? O Maurício ancorando o programa é muito melhor que o Maurício produzindo. Saiu bem, saiu bem. Deixa que eu edito, meu bruxo. Saiu bem. O pior Mr. P da história é o próprio Mr. P. Qual é o contexto isso aí, cara? Ah, essa é hilária, diz aqui o ouvinte Júlio Ayala, que mandou pra nós as tuas frases, Potter. Não tem mais nada, hein? Não tem mais nada. Pai, eu tô com a amnésia das minhas frases. Eu também tem, né? Tenho amnésia. Eu tava falando de apneia, eu tenho apneia, sabia? Apneia do sono. Eu já falei pra vocês que eu fiquei já prendendo quase 3 minutos embaixo d'água, né? Uhum. Não, tu não fica, cara. É, eu não fico. Fica. A gente já tentou fazer em Floripa, não ficou tu nem não dois fica minutos. Meio minuto. Potter, deixa eu te falar, tem algumas coisas sobre a tua pessoa que são lendas. É, primeiro, tu não corre. Segundo, tu não pratica apneia. É, terceiro, tu vai casar. Entendeu? Então tu tem que segurar um pouco a tua onda, teu ímpeto de dizer que tu não vai fazer. É o novo baque. Tu me obriga a ter que me defender, né? E eu, às vezes, não preciso me defender. Primeiro, eu não vou cometer esse erro chamado casamento. Não vai? Não vou. Bom, e tu disse que não ia te aproximar de alguém, nem ficar junto, nem manter uma relação estável aproximadamente um ano. Isso eu nunca falei. Seria um erro bárbaro. Até porque eu já tive. Agora, casar, eu não vou. Fico, sim, mais de 2 minutos embaixo d'água, bem preparado. Não é mais 3, é um pouco mais de 2. Não, eu falei que era quase 3. É mais de 2, né? E qual outra tu falou mesmo? É, o casamento. A pneia. Não corre. Como que eu não corro, cara? Como que eu não corro? Keniano. Como que eu não corro? Ele pediu pra eu ir até o Majestic e voltar. Eu fui até o Majestic e voltei. Keniano. Agora, se eles quiseram correr até o outro shopping lá, no banhado lá, eles que corriam. Agora, a meta, o foco era o Majestic. E eu vou cumprir. É, abraço pro pessoal do Majestic, em Floripa. Quase morri do coração. Pessoal do Intercity também. E voltando de uma lesão grave, que um dia tu vai ter uma lesão grave ainda. E tu vai ver o quanto é duro. Tá me secando? Não, tô falando que quem é esportista tem. Ronaldo, Imperador. Pô, olha com quem ele me compara, cara. Né, todos eles tiveram. Cara, olha, eu tô sofrendo, sabia? É mesmo. Porque arrebenta o tendão de Aquiles, o cara vai lá e opera e cura o teu tendão de Aquiles. Certo. Só tu fica 3 meses sem pisar no chão. Certo. A musculatura dos teus membros inferiores, todos morrem. Atrofia. Não, e o jogador profissional, o Ganso, por exemplo. Atrofiou membros inferiores? Não atrofiou, mas eles estão... Eu fui correr na chuva até o carro e arrebentou a batata da perna. Sabe, tá? Certo. Acabou a minha carreira. Larga, né? Larga. E o pior de tudo, tava eu envolvido contigo na jogada onde isso aconteceu. Mas foi uma fatalidade, não teve? Foi uma fatalidade absoluta. Teve nem costão. E aí, Mr. P, o que tem aí, queridão? Um vigário de um pequeno vilarejo tinha um peru como mascote. Opa! Certo dia ele notou que o peru havia desaparecido. Suspeitou ele que alguém no vilarejo podia ter roubado. No dia seguinte, na missa, o vigário perguntou à congregação: algum de vocês aqui tem um peru? Todos os homens se levantaram. Não, disse o vigário. Não foi isso que eu quis dizer, não. Algum de vocês viu um peru? As mulheres se levantaram todas. Não, desculpa. O que eu quero dizer é se algum de vocês viu um peru que não lhes pertence. Metade das mulheres se levantaram. Meu Deus do céu, não! Mas não é isso que eu tô dizendo. Ai, talvez eu tenha que formular bem a pergunta. Então preste atenção. Algum de vocês viu o meu peru? Todos os coruinhas levantaram. Ai! Não, essa é clássica. É uma crítica social, né? Sim. A gente sabe que, né? Infelizmente, isso acontece. O que que tem aí, Potterzinho? Uma piada! Piada do Potter! Canudos Marinho! Bom pra botar no suquinho! Que saudade do KG, cara. Ouvi o Girimum falar agora. Que saudade do KG. Passou. Dois irmãos. Um de 6 anos e outro de 5 anos de idade. Oh. Irmãozinhos. Certo. Vai perguntar pra mamãe se a gente já pode jogar videogame. E aí o outro: ah, eu tenho vergonha. Pergunta você que conhece ela há mais tempo. Que amor. Ai, bebês, meu nome é Everton Salado, sou de São Leopoldo. Da onde, gente? São Leopoldo. Tá nervoso, gente. E lendo o programa das 18, Salado. Com cantadinhas que tem que ser usada pra quando sabe a profissão da pessoa que tá chegando, tá ligado? Ah, boa. Tem que saber. Então, cantada profissional. Então tu já tá sabendo que ela é médica, tá, Bora? Tá. Então ela é médica. Vai chegar pra ela. Médicas, gatíssimas, gostosíssimas, enfermeiras. Não, não é médico. É médico ou enfermeira? Não, mas dá no mesmo. Não. Então não, é profissional da área da saúde. Então, melhor. Isso aí, boa. Você pode me responder uma pergunta sobre doações de órgãos? Sei o que você quer saber. Como é que eu faço pra te doar o meu coração? Agora ela é policial, tá nada. Eu quero denunciar um roubo. Pois não, o que aconteceu? Você roubou o meu coração. É uma variação, né? Professora de geografia, salada. Você é professora de geografia, meu? Sim. Então me mostra um mapa para eu chegar no seu coração. Continua sendo uma variação. O coração é o foco. Agora, professor de matemática. Depois muda, né? Professor de matemática? Professora. Bom, pode ser professor, depende da intenção da pessoa. Sim, né? Eu tive um professor de matemática gay, cara. E aí? Legal. Sério? Ele gostava... Matemática gay. Matemática gay. E ele gay. Era apaixonado pelo Bhaskara. E pela hipotenusa. É, ele gostava da soma dos catetos. É. Mais do que da soma do quadrado dos catetos. É, eu acho que sim. Ah, então, professor, você é professor de matemática? Sim, é. Então me ensina fórmulas pra eu conquistar o seu coração. Ah, é tudo aí, agora é pela primeira vez na vida de convívio com o Geiso, eu senti um toque de malícia no seu olhar. Pela primeira vez. Geiso tá ficando malandro. Tá ficando malicioso, né, gente? Sabe que o Geiso chega na festa... É o convívio contigo, né, Porã? O Geiso chega na... Mais ou menos. O Geiso chega na festa com a Jennifer e não cumprimenta os amigos. Não cumprimenta os amigos. É daqueles que chega de cantinho e não cumprimenta os amigos. Não, é o que eu fui pegar comer antes. Não, dá pra ver que a Jennifer é que manda na situação. É, dá pra ver. Claro, como em qualquer relação, é a mulher que manda. Mas tem alguns caras que têm medo da mulher, né, Geiso? É que ela... Cite nomes, Davi. Geiso. Sente um outro nome. Porã. Mais um. Eu não tenho. Potter. Não, quem? Outro? Mas outro, eu não tenho outro. Eu quero todos os nomes que tu lembrar. Todos? Todos. Alexandre Vetter. Mais um, outro. Arthur. Não, Arthur é solteiro, Mas é o típico cara que vai ter medo, que vai ter medo da mulher. Né? Já tem medo das mulheres. Já teve medo. Talvez entre nós aqui, Davi, tu sejas o único a não temer a tua mulher. É, um pouquinho, talvez. Bem pouquinho. Né? Ele disfarça bem. Davi disfarça bem. Lá no fundo, temes. É, um pouquinho. Lá no Davi fundo. Nunca falou alto na casa dele. Por que Davi não tem o perfil de quem fala alto? Não, de quem falo. De quem levanta o tom da voz, não tem, né? Não, falo alto. Inclusive... Por exemplo, ontem entrou o gatinho Fluffy lá em casa. Quem? O gatinho Fluffy. Tu tem um gatinho chamado Fluffy? Não, é o da vizinha. Mas tá. O Bernardo o gosta da muito do gatinho. É o gatinho da vizinha. Um gatinho. Aí Fluffy. Ele tava subindo a escada e eu disse, não que levantar a voz, porém com voz. Certo. Firme. Com autoridade. Firme, autoridade. Firme. Fluffy, desça já da escada. E o Fluffy? Não desceu. Subiu. Acho que eu vou dar o mulher. Bernardo escolhendo encantado. Que legal, eu gostei do nome do gatinho. Eu tenho um gatinho que é Pluft. Um amigo meu, Cássio, uma cadela, que o nome dela era Poffert. Ai, meu. Poffert. E ela obedecia, Poffert. Era aqueles cachorros marrom. É uma deusa grega, com certeza, a Poffert, né? Um cachorro marrom com orelhona grande. Bacê. O Snoopy. Cocker. E aí, de uma vez, os pais do Cássio foram viajar, né? E deixaram a gente lá. Quer dizer, deixaram o Cássio, né? E aí a gente meio que se mudou pra casa do Cássio, que tinha festinha, aquela coisa, imagina, 15, 16 anos. Quem e aí... não fez isso? Pá, clássico. Pai e mãe vão viajar e deixa o cara em casa, toda um sobrado, a galera vai. Até queria falar pro seu Saulo que a gente roubou a chave do cadete e a gente quebrou o aerofólio, foi nós que quebramos, não foram os marginais que invadiram a casa e quebraram. Vocês nós contaram que os marginais invadiram a casa quebraram o aerofólio do cadete. Horrível, o Cássio chegou a chorar contra... Então, a mãe do Cássio e Dona Sônia abraçou o Cássio. E aí o seguinte, e aí no décimo dia, assim, nós lembramos que tinha o Poffert e a Potique, que eram as duas cadelas, né? O Poffert era o pai da Potique, na verdade. E aí tava o Poffert e a Potique no tanque de lavar roupa, assim, os dois em pé. Assim, não, os dois em pé no tanque, nós olhávamos. Cara, o que eles querem tanto no tanque? Água. Eles estavam 10 dias sem beber água. Que isso. Nós esquecemos os cachorros, você sabe que isso do gatinho Fluffy, eu digo como uma ilustração. Como quando o cara já não tem mais moral, por exemplo. Eu tava no domingo acordando, o Bernardo dormindo do meu lado da cama, e nós dois acordamos tarde. Bernardo num trago. É, e aí eu digo pro Bernardo assim, ó. Ressaca. Sonhei com um castelo, Bernardo. Com o que tu sonhou? E ele olhou pro lado, viu a cortina e disse assim, com uma cortina. Aí eu disse, mas a cortina só fica ali paradinha. E ele disse assim, papai, o castelo também só fica ali paradinho. 13 anos já me deu 10 a 0. Eu acho que o Bernardo só vai melhorar. Nossos, hein? É. Não, é isso aí, Magrinho. Eu acho que o Bernardo é dos nossos, hein, papai? É dos nossos, sim, hein, Magrinho? Eu acho que ele anda. Eu acho que sim, hein? Eu sonhei com a cortina. Meu, vamos fazer os classificados do pretinho que tá na hora. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do pretinho. Alô, queridos, curto muito vocês, escuto direto o programa. Gostaria de pedir pra anunciar em minha casa na Lomba do Pinheiro. Não é um baita lugar pra se morar, Magnata. Ele tá pedindo 35 mil reais, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 3 quartos, garagem, churrasqueira, bem localizada, tem mercadinho, farmácia, escola, tudo perto. Motivo da venda, problemas familiares. Obrigado desde já. É vendocasaportoalegre@gmail.com. Muito bom. vendocasaportoalegre@gmail.com. Mais um aqui precisa vender agora. O carro quer comprar uma casa, quer comprar um imóvel. O carro é uma Saveiro Sportline 1.8 Flex, ano e modelo 2006, cor branca, completa, super inteira, roda de liga original, aro 15, 4 pneus 0, lona marítima, todos os opcionais, carro de passeio, rebaixada com a suspensão retrabalhada, enfim, o carro tá impecável. Interessados, enviar e-mail para vendosaveirobranca@hotmail.com. vendosaveirobranca@hotmail.com. Valeu. Pena que o Almir não tá aí, né? É verdade, é verdade. Não, esse não é o Almir, é verdade, cara. Querido. Ai, que pena. Ó, o Roger de Nova Petrópolis pede pra Roger. Sofia mais uma chance, por favor. Só mais uma chance pra te conquistar. O Roger pede pra Sofia mais uma chance, ele pede também um abraço pra turma do Homem do Bigode Cheiroso. Tá, que beleza. Bigode cheiroso. Pediram pra dar um recado. Que do bigode cheiroso, hein? Tá bem. Vamos fazer o show do intervalo. A gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Obrigado pela audiência. Eu gostei da ideia do Pi. Eu gostei. Vamos debater. Abriu o relacionamento. Eu acho que não deve, não deve e não deve. Tem que ser radical. Não deve. Hoje em dia, namoro dá certo ainda? Eu acho que ele precisa disso. Eu acho que ele precisa. O homem, mas ele é um guri tão novo ainda. Eu acho que o homem só precisa disso. Eu acho que é um charme. Tá no rádio, tá na TV. Ele tá precisando de uma família nova. É, tá bem. Tá, voltou. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado à Telefonia Big e a Damilera. A moda está nas ruas, estão conosco aqui no Pretinho Básico. E aí, doutor Alceu? É Bapa Beta. Beleza? Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Você é um amigo meu, diz que tem um carregamento de Viagra e Cialis. Mas só para mim, doutor. Preços antigos com 30% de desconto. Procurar por Rafael Bandeira no Ecoposto. Vai lá, fala com ele. Diz que é amigo do Gonzinho. Ah, bom, doutor Rafael, preciso muito. Tem um amigo meu que tomou esse Cialis aí e até o ciático dele. Rafael Bandeira, filho, não Rafael Bandeira, pai. É o Gonzinho. Pô, tá assim o Rafa. Abraço, Gonzinho. O Gonzinho é demais. Rafa, cara. Não sabia, hein, Rafa? É demais. Vai daí, doutor Alceu. Ô, Criciúma, você foi pra São Paulo, doutor Peter. Vai pegar português amanhã, o Criciúma já tá em quinto. Vai pegar líder. É, o Criciúma tá bem, né, o Brito? É bom time a portuguesa, olha, líder da Série B. É quinto, Brito, tá não, mal informado. Não, o Criciúma. A portuguesa é líder, Brito, eu que ouvi errado. Eu sou surdo, né, é verdade. É que eu sou velho, né, Brito? Eu que sou surdo. É, exatamente. E o Grêmio, Santana? Ô, Grêmio, eu avisei. Ô, Vicente ia cair. Eu explico tudo, ó, num vídeo do Clique. Clique. RBS tem mais de 18 mil views. Eu explico tudo porque eu furei todo mundo. Inclusive o Davi, aquele... é verdade, Santana. Mas conta o que tu disse no vídeo lá pro Diego Guichard. Eu disse, Diego, tu ainda és menino e tu não sabe que o Grêmio é feito de futebol. O Grêmio Porto Alegrense. O Grêmio é de futebol e o Grêmio não está sendo um clube de futebol. e precisa voltar a ser um clube de futebol. Santana é genial. Muito cara. Bem, Santana. Santana é genial. Bem. Eu errei por 2 dias que o Falcão cairia. E agora acertei de novo. Eu estou mandando em todos eles. Eu estou mandando em todos eles e eu estou quase indo embora, Alexandre. E o Grêmio vai cair? Embora pra onde? E da onde pra onde? Para uma melhor. Que isso, Santana? Hein? Que o Grêmio vai cair? Jamais. Jamais de novo. Jamais de novo. O Grêmio vai rondar a Série B. Não, vai rondar, já está rondando. Não vai cair. Eu vou acertar novamente. Davi! E aí, doutor Alceu? Era aí pro doutor Pepe. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado. Vai daí, Davizinho. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Caros pretinhos, estou escrevendo esse e-mail, pois não sei mais o que fazer. E... é mais um descornado, obviamente, né? Sempre. É o Ricardinho, é o nome dele. Qual é Ricardinho que é, Corno, é o nome dele. Ricardinho Matos. Ah, não, é Prates. Eu comecei a fazer musculação numa academia 3 meses. Puxa. Ele quer ficar bombado, o Ricardinho. E nessa academia, todo santo dia, eu me deparo com uma linda mulher. Uma não, deve ter várias na academia dela. O nome dela é Larissa. Calma, Larissa, Larissa. Ela é nova, Maurício. Larissa nova, é que ele quer dizer, né? Que ela é jovem. Jovem, baixinha, estilo Japinha. E se ela é jovem, o Ricardinho é velho. Cabelos bem pretos, rosto maravilhoso e um corpo perfeito, pô. Olha aí um pouquinho. O Amaral falou uma coisa interessante. Se ele falou que a mina é jovem, se ele chamou ela de jovem, é porque ele é um coroa já. Sim, porque se fosse da idade, se ele fosse jovem... Jovem não chama jovem de jovem. É uma gata. Uma princesa, ele chamou ela de jovem. É uma gata, eu acho que também já é meio velho. Também já era. Uma princesa, mano. Uma princesa é pior ainda. É uma gostosa. Gostosa. Uma gostosa. Maurício é aqueles que gambá na pedra. É uma princesinha. Eu peguei uma jovem, não tem. É, não dá. Vamos continuando. Ele continua o seguinte, já conversamos algumas vezes, aqui tem pistas sobre a idade dele também. E ela disse que só ficaria comigo se eu estiver solteiro. Já conversamos também, já não era. É, já trocamos uma ideia, pá. É o casadão 29 do... Só que tem um problema, diz ele. Eu tenho namorado. Aí, ó. Feito. Já namoramos há uns 3 anos e eu nunca a traí. Fico pensando. É velho. Só os é muito arriscado trocar 3 anos por 3 meses, diz ele. Mas esse meu desejo por essa japinha e cada coisa que ela me fala é demais. Olha só, trocar 3 anos por 3 meses, Davi, é arriscado. Agora, trocar 3 anos por 3 horas não é. Que frase, hein, Pato? Pai, tá que frase, Pato? Não, não é minha frase, do Porão essa frase. Ainda bem que tu deu crédito, né? Ainda bem que deu crédito. Então, pois é, então... Não dá pra ser por 30 minutos. Ele manda abraço... Eu acho até que no caso dele... Ele manda abraço pra todos, principalmente pro Fetter, que voltou de férias, e pergunta, Pi... O que devo fazer? Não, eu não vou dizer o que ele deve fazer. Vai falar assim, não, eu, Pi, não, eu tô pensando no caso, como ela é uma japinha, vai lá e vira um kamikaze de uma vez. Bora! Bota um capacete e vai. Mas aí tá, o cara... Vai lá e experimenta o salmão cru. O cara já chegou e ela já disse sim. Só que ela botou um porém, tem namorado. Ela botou um porém. Aqui, ó. Isso é uma coisa fácil de resolver. Olha, sinceramente, esse papinho de que ele tem namorado, ela não quer dizer pra ele, eu não tô afim, tia. Não, mas mulher tem disso. Mas se mulher, o cara... quando quer, pega o cara até casado. Boa, Pia. Mas se o cara é casado, claro. Não é problema dele, tá ligado? É isso aí, o problema dela, é dele, não é dela. Não, no ele caso é da mulher dele o problema, né? Também. Isso é problema. Vamos falar que a mulher dele já tá traindo ele ou não? Não, vamos falar. Não, quem é que decide se vai ter alguma coisa ou não? Ela. É ele ou ela? Ela. Não interessa a situação do cara. Sempre, a vida inteira, não interessa a situação do homem. Quem decide o que vai acontecer é a mulher. Independente da situação do homem, é isso aí. Então é isso que o cara tem que dizer pra japeta. Mas pode ter mulher que fale não, né? Japeta rima do cara é o que mais tem. Eu japeta, me dá a sua carteira. Eu só gostaria de dizer pra esse jovem rapaz que vai valer a pena a japinha. Vai valer. Pessoal, porra. Por que tu acha que vai valer? Gosta de uma comida. Vamos provar esse sashimi, né, porra? Porque vamos provar esse sushi, esse sashimi, enfim, até a raiz forte. Mas... E o gengibre. Claro. Sem gengibre não dá. Quando eu fui pra Vancouver, cara, no último dia de Vancouver, penúltimo dia de Vancouver, teve uma festinha lá, que a gente foi numa festa mexicana. Eu fui com meus colegas japoneses e coreanos do curso de inglês, né? E eles são demais, eles são muito comportados, né? E aí na festa, aí eu apresentei tequila pra eles, pros japoneses e coreanos. E japonesas e coreanas também, né? E aí... Foi aquela loucura. Asiáticos, de uma maneira geral. Porque Vancouver é a cidade que mais tem asiático fora da Ásia no mundo. E aí acabamos no apartamento de duas meninas de Taiwan. Linda demais, cara. Lutando com o e aí eu tava tentando ficar com uma japonesa, né, cara? E aí chegaram a japonesa. E aí eu cansava. Cansaço me bateu, aí eu peguei dormindo no sofá cama, que eu já havia aberto, né? E tava japonesa junto comigo, mas aí não aconteceu nada. Nós estávamos os dois ali. Daqui a pouco eu acordo com uma sombra, sabe que sente uma sombra assim? Para, o Godzilla. E aí eu abro o olho assim e tem um ocidental me olhando. Maldito ocidental. Um ocidental me olhando assim. Ah, malditos Yankees! Tá, chegou o namorado da taiwanesa, da japonesa, sei lá o que é, né? E aí o cara olha pra mim e fala assim: cara, tu não é o Potter do Pretinho Básico? Não acredito nisso, velho. O nome dele é William de Caxias do Sul. Que beleza. E ele tinha pego a outra taionesa e tava lá na festinha do Básico, que não tinha visto mais. E o cara me acordou. O mundo mas é o que eu disse, muito pequeno. O que eu disse pra esse rapaz... É que tu não pegou ninguém na festa. Primeira vez na tua vida que tu saiu, não pegou ninguém. Não, acontece, é difícil falar em japonesa. Fora só falava Itni, Santi. Na verdade, fora do país, o Potter não pega ninguém. Não, é verdade. Passou do Paraná ali. Passou do Paraná. É o Luciano, né? Quem é o Luciano? Aí vira o Luciano, a beleza natural do Uruguai, né? Não tem muito o que fazer. Até ali, Curitiba. Vamos deixar pro Curitiba. Curitiba já bate uma fase. Sábado a gente vai passar pro Curitiba. Curitiba já bate uma fase. Mas é que a mulher japonesa... Olha, se eu ficar 10 minutos conversando contigo como Luciano... Tu me leva. Tu deita no meu peito. Ah, então vamos ver. 15 minutos, Porã. Tu deita na minha barriga. Tá bem, tá ótimo. Potter, deixa eu... Para o relógio. E uma hora faz o quê, meu? Uma hora eu vou embora. Vou pagar pra ver. Conchinha. Eu tava falando japonês porque a mulher japonesa, ela culturalmente, ela foi criada para agradar ao homem. Para ser uma geisha. Boa, culturalmente, Porã. A mulher japonesa veio para servir. Para servir ao homem. Boa, Porã. E deveria ter mais japonesas no mundo, né, cara? Mas tem muita japonesa no mundo, porra. Tem chinesa, tem bastante. Eu conheci poucas, cara. É um perigo, mulher japonesa. Parece que tá sempre fazendo zoinho pra ti. Eu gosto de chinesas também. Já que a gente tá falando aí de nacionalidades e tal, o que que tu queria falar, Marão? Eu queria te ouvir falar sobre nacionalidade. Quer me ouvir falar sobre nacionalidade? O que faz a saudade, né, Marão? Sobre argentinos, manda um parceiro aqui, o René Oliveira de Floripa, ele é. Diz ele assim: olá, me chamo René, moro em Floripa. Primeiramente, quero parabenizar a vocês pelo ótimo programa, que é o Pretinho Básico. Impressionante Floripa com o Pretinho Básico, né? Na sexta-feira, dia 29, estava voltando para Floripa e vim ouvindo o programa das 18 horas. Neste programa foi falado sobre os acidentes na curva da morte, na SC-401. E de repente foi mencionado um acidente lá no início do mês de julho que vitimou um argentino. Então todos os pretinhos comemoraram a morte do argentino. E segue comemorando. E vocês riem disso, cara. Não, não foi isso. Eu ri da risada do Arthur. Essa foi a interpretação dele. Quem riu? Tu riu sim, Arthur. Só tu o Arthur estagiário riu. Tu riu, Arthur. Mas seguindo... Arthur! É que o Arthur. Cara, eu não posso acreditar nisso. O Arthur se relacionou com a Argentina e se deu mal. O programa de novo. Deixa o ouvinte ler. Deixa o que o ouvinte fala. Continuando aqui. Eu não pensei, viu? Então, todos os pretinhos comemoraram a morte do argentino, fazendo várias brincadeiras, como: ah, então é a curva da vida! Entre outras frases. Cara, é inacreditável. Cara, na verdade, nós todos ficamos em silêncio. Acho que só o Marcos falava e ria. É uma irresponsabilidade. É um catarinense. É coisa fácil, né? Todos ficarem em silêncio. É fácil, facinho, né? Ficar em silêncio no programa. A gente até olhava pro Pênis meio apavorado, né? Que louco esse cara. Aí ele continua dizendo aqui, o nosso ouvinte continua assim, ó: sempre achei graça dessas brincadeiras que vocês fazem com argentinos e tal, porém, desta vez não achei. No dia 18 de julho, 11 dias antes, estava voltando de um restaurante com minha namorada e meus cunhados, ainda crianças. Estava voltando de Cacupé, um bairro de Floripa, e passei pela curva da morte, parei o carro para pegar umas coisas. Quando estava me preparando para entrar novamente na rodovia, vi pelo retrovisor um Megane se perder na curva da morte e capotar. Imediatamente estacionei o carro, corri para o acidente e liguei para o SAMU. Percebi que o carro tinha a placa da Argentina. E logo vi uma menina de uns 15 anos sair correndo do carro, bem machucada, gritando em desespero pelo seu pai. Logo depois, a mãe da menina foi retirada do carro e então fui tentar retirar o senhor que ainda estava no carro. E ali percebi que havia algo sério. Né? Gosto muito do trabalho de vocês e já ri muito com as brincadeiras de vocês envolvendo argentinos. Porém, desta vez percebi que todos nós somos humanos. Temos pais, mães, filhos e não desejo para ninguém o que eu vi naquele dia. O senhor que faleceu no acidente vivia há anos em Floripa. Então imaginem aquela menina ouvindo o programa de vocês e percebendo que o pai dela virou uma brincadeira de mau gosto. Não tô criticando nenhum de vocês, mas dessa vez ficou complicado rir da piada. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela atenção, Renê Oliveira. Eu me envergonho, na boa. Pesou. Eu fico com vergonha. Falar da agenda do Pretinho pra esse sábado. Pode falar, né? Aí, mano. Fala pra da agenda. Dar uma aí. Aliviada, não é, gente? A gente vai estar jogando bola nesse sábado, olha aí, cara. Olha. Pretinho Básico e Cazuca. Ah, aí, Maurício. Pretinho Básico e Cazuca vão jogar no... Vou dançar, Maurício. Fazer a abertura do Estudantil Paquetá Esportes Adidas, dia 6, agora sábado, no Colégio Farroupilha. A partir da 1 da tarde, o Potter, o Fetter, o Duda Garbi, o Porão, o Mr. P, o Maurício Amaral, o KG, o Pianges. Só o Davi cortado, que não. Foi cortado, Pianges. Só o Davi que não. É, foi cortado, mas eu acho que tem PC que são aí. A gente vai estar jogando essa bola junto com a galera do Cazuca, 1 da tarde, no Colégio Farroupilha. E depois vamos tudo suado pra Joinville, onde vai ter a balada do Pretinho no Big Bowling de Joinville. Sábado. Ah, o Big Bowling é demais. Então, sabadão em Joinville tem balada do Pretinho. Ingressos antecipados na Game Mania do Shopping Cidade das Flores. Que isso aí? Ah, e tem mais uma aqui, ó. Se você quiser receber os pretinhos na sua casa, olha que legal. Olha que bom. Mande uma mensagem de texto para 49207, um torpedinho, né? Com as letras PB, completando a frase: eu quero o pretinho na minha casa, por quê? Por quê? O autor da frase mais criativa, olha só, recebe o pretinho na sua casa, sábado, dia 27 de agosto. Período da promoção vai até o dia 22 de agosto. Patrocínio do Big, preço baixo todo dia, promoção da Atlântida. Confira o regulamento no site. Ah, posso ir aqui? Sabe o que eu, não, eu fiquei pensando ainda sobre o lance do acidente, da piada com a morte de argentinos e tal. Isso é tão idiota, cara, quanto as piadinhas que se faz quando alguém morre. A Amy Winehouse, por exemplo, morreu. Tava de férias, não tava aqui, não ouviu o programa. Certamente vocês devem ter feito alguma piadinha, né? Com a mãe da Amy Winehouse e tal. Não, não se fez, né? Não, foi mais com a Sandy, cara. Ok, mas a Sandy tá viva, né? Mas morre de vez em quando. Diz que caiu o último invicto, né? Agora só o Flamengo. A Amy morreu no sábado, né, cara? Então teve todo... pra cansar de falar da Amy. Até, falando sério mesmo, a gente falou tri bem essa da Amy, assim. A gente falou de uma pessoa que... Lembra? A gente teve uma discussão até, né? O Pi ficou bravo comigo, mas foi tranquilo. Então, coisa foi séria. A gente chegou a uma conclusão de que a DM viveu, assim, a vida dela, ela tinha que... A vida que ela viveu era a vida que ela tinha que viver. Que ela queria. A Sandy também tá vivendo bem a vida dela. Sandy. E a gente descobriu que todo mundo melhor, é especialista em Amy Winehouse. Do nada. É, isso aí. É. Todo mundo é tri... Ah, o Amy... Cid Moreira! Boa noite. Boa noite, Cid Moreira. Que saudade que eu tava de ti. Eu também estava com saudade do seu comando. O rapaz que estava no seu lugar não é muito bom, não. O Maurício? Não lá, sei se é Maurício Amaral, é. Aquele ali, aquele aquele cabelinho. Está lá. Lembra de mim, Cid? Aquele cabelinho enroladinho ali, ó. Eu não havia reparado. Pô, Cidão, eu te dava alto espaço aqui, Cidão. Não, mas é que você é muito ruim ali, meu cara. Vou procurar. E eu sou melhorar, sincero, eu olho para a pessoa e digo a verdade. Obrigado. Muito ruim o seu trabalho. É uma crítica destrutiva, né? Apenas um fato. Vamos lá, Cidão, tá contigo então. Vamos, finalmente eu vou poder fazer o salmo. Cidão, lamento informar, na verdade eu me atrasei um pouco. Puxa o saco dele agora, ô velho. Olha a boca, seu merda. E agora, infelizmente, é hora de entregar a Atlântida pra Foz do Brasil. O Maurício te dava espaço. Desculpa, tá, Cidão. Vou fazer. Voltaremos amanhã às 18 horas, esteja conosco mais uma vez. Aliás, voltamos antes, às 13. Isso. Tchau, valeu, boa noite. Desculpa, Cidão. Não, desculpa.